teve... Você está ouvindo Óbvio Ululante. É isso aí, pessoal, estamos começando o primeiro podcast do Óbvio Ululante e nós vamos falar sobre Tim Burton hoje. O meu nome é Felipe e Tim Burton não tem pente em casa. Eu sou a Nayara e eu nem sabia que era pra ter frase. Eu sou o Morcelli e eu nunca gravei um podcast na minha vida. Sou o Anderson e é isso. E é isso? Beleza. Super improvisado. Um abraço pra todo mundo. Getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will. Bom, vamos começar falando da vida do Tim Burton. Segundo o senhor Morcelli, hoje ele vai cagar na cabeça de Tim Burton, hein, senhor Morcelli? É, porque ali cabe bastante, né? Não fala mal. Senhor Morcelli, eu vou começar com a polêmica aqui, então. Qual que é? Nossa, polêmica. Porra, mas é claro, o cara fala que vai me cagar na cabeça de Tim Burton. O cara tem que ter colhões pra assumir essa... Não, de jeito nenhum. É uma questão de gosto, cara. É como rabo. Você oferece se quiser, entendeu? Gente, mas que filosofia. Adorei isso, né? Mas o pior é que eu acho que ele não deixa de ter razão. Eu estive pensando hoje, durante o dia, sobre isso. A gente vai discutir prós e contras de um cara que... Ele faz algo que... Inevitavelmente o cara... Tipo, a gente... Ou tu escolhe, ou tu gosta do que ele faz ou não. Qualquer coisa que eu falar pro Marcelo agora, mesmo eu sendo extremamente fã do Tim Burton, tipo, gostar de todo o trabalho dele, ele vai continuar odiando? Não, sim. Exatamente. A mesma coisa é ele. Ele vai acabar, vai falar, independente do que ele tenha ou... Cara, vamos chegar à seguinte conclusão. Ninguém é testemunha de Jeová aqui, certo? De forma alguma. Você não é, né, Marcelo? Porque pelo menos eu não te conheço direito. Cagando e andando. Ele é da minha filosofia. Bom, só contando um pouquinho da história, na verdade o nome dele é Timothy William Burton. Ainda bem que você falou, hein? Puta que pariu, hein? Não ia morrer sem saber, né? Cara, Timothy. Eu cara, jurava que era Ed Wood o nome dele. Talvez aí comece toda. Aí, talvez com o nome comece todo o problema mental que ele tinha com os devaneios dele, né? Porra, um nome desse, cara. Cara, qual é o problema com Timothy? Ah, é Timóteo. Timóteo, é. Não traduz. Mas... Tem coisa que não pode traduzir essa coisa. Não traduz. Acho que pro inglês isso aí. Ó, Timothy William Burton. Porra, meu. Não traduz. Botão, né? Que ótimo, cara. Bom, o Tim, ele era, sempre foi um cara meio Tim, louco da vida. Ele é muito, né? Jogava bola. Colega meu, velho, truta aí, mora na rua de cima, cara. Bora, na rua dos malucos, né? Então, a história dele é meio assim, sabe? Aquela meio clichêzão de gente que tem problema na escola, que sempre vai mal. Ele sofria de bullying. Certeza. Bulinação, né? Você quer dizer? Jogaram areia no, atrás dele ali e mandaram ver. Gente, deve ter ralado, que era uma beleza aquilo, hein? Bom, e aí a vida dele foi... Pelo menos assim, até... Porque não tem muita coisa falando da vida dele em si na internet. Até pesquisei e tal, mas não achei nada, mesmo em site estrangeiro, né? O pessoal não se interessa muito por isso, não sei porquê, mas tudo bem. Ah, bom, sabe de muita coisa. Ah, não, na verdade ele deve ser reservado, né? Exatamente. Com certeza. Eu não achei nada de material. Na verdade, a única coisa que eles falam é que realmente ele era uma criança meio avoada, que só ficava desenhando nas aulas. Na verdade, eu era assim também, mas eu não ganhei dinheiro como ele. Calma, que tal? Você vai chegar. O Anderson também, né, senhor Anderson? Sim, senhor. A gente sempre desenha e nunca ganha porra nenhuma, não é nunca verdade? Nunca ganha nada. Olha, não, cara. Eu tenho mas, amigos ó, desenhistas. Não desmotivando a galera que desenha, né? Vão falar, porra, a galera começa a falar, já vem desmotivando, não sei o quê. Não, foi, meu, é massa, vai desenhar, tem gente que se dá bem na vida. Sim, tem gente. Depois que eu criei o Comic Pod e comecei a conhecer o pessoal da indústria e tal, o cara recebe $300 por página, 500. Caraca! Ah, velho. É, é o preço normal que se paga. É normal, né? Na esquina ali você acha um cara que paga 300 dólares. Um cara que tem, sei lá, o Ivan Reis, por exemplo, ele deve estar recebendo aí seus 10, 15 mil reais por mês, mais ou menos. Beleza. Puta merda, cara. Pra desenhar a Lanterna Verde. Não, na verdade tá fazendo uma Aquaman agora. Nossa, nossa senhora, hein, cara? A galera pode ganhar dinheiro. Então, eu tenho conhecidos que trabalham como ilustradores pra agências, assim, e ganha bem, trabalha em casa de boa, não tem exceção de saco, entendeu? O cara só manda os trabalhos via e-mail, vai uma vez na empresa só pra pegar realmente o que precisa ser ilustrado. E aqui na história do Tim Burton, depois que ele terminou o colegial, ele entrou numa faculdade de arte lá na Califórnia, e no segundo ano a Disney chamou ele pra ilustrar. Mas assim, o cara começou ilustrando o cão e a raposa, cara. Quem assistiu o desenho já é foda, entendeu? Só que, o que eu fiquei sabendo? Ele não fez os desenhos em si. Ele só auxiliou alguma coisa na produção, né? E foi aí que ele já tava dentro da produtora, dentro da Disney. E a Disney viu que ele tinha um certo talento e acabou, como é que eu vou dizer? Mas desenvolvendo isso dentro da produtora, mas né? Mas só o cara já ter trabalhado na Disney já dá algum tipo de currículo pra ele. Ah, sim. Não, eu acho que não pensando nem o fato dele ter trabalhado. O fato de alguém ter chamado ele foi por algum motivo, né? Exatamente. O cara tava no segundo ano da faculdade, tipo, ele tava no básico ainda, né? Tipo, sim, sim. E sim. O cara já tava lá dentro, assim. Isso não dá pra desmerecer ele. Tipo, exato. Sim, claro. Você imagina quantas pessoas não entraram na faculdade, meu. Com certeza o cara foi uma das poucas que foram chamadas diretamente pela Disney, né? Isso é fácil, né? E aí, na verdade, ele foi o que chamou atenção bastante, assim, das produtoras. Depois foi os curtas-metragens que ele fez por iniciativa própria mesmo. Eu não sei se o pessoal assistiu, mas na internet tem pra assistir, que é o curta-metragem Vincent, que ele é um curta-metragem de uns 5 minutinhos, tem no YouTube aí, que mostra... É o cachorro do Lost? Não, é um outro. Não, esse é o... Frank Winnie. É Frank Winnie, que ele tá regravando agora, que vai se lançar em 2012, tá bem legal, andei vendo perfeito, umas coisas. Perfeito. Então, o curta-metragem... Porra, que ele vocês fez... não entenderam a piada, que merda. Não, porra, pior que não. Eu entrei num devaneio e eu não prestei atenção. Porra, cara, me senti um completo idiota agora. Ah, desculpa. Olha, geralmente eu consigo pegar as piadas, mas eu entrei num devaneio foda agora, desculpa. Que mancada. Porra, mano, Vincent, o cachorro do Lost, o nome do cachorro do Lost. Ah, exatamente. Ô, Marcelo. Nossa, a piada é foda. Cara, eu penso longe, cara. Foi suprimido, cara. Por quê? Depois daquele final, não. Ah, não, cara, não tem problema nenhum. Mas você vai jogar a série inteira no lixo por causa do final? É, pô. Eu gostei, pra caralho, mano. Ah, cara. Não, mas depois... a gente não tá falando de Lost. Volta. Não, se for falar de Lost, acho que vai ser melhor. Eu. Pera aí. Louco. Vai ter briga. Hey. Love like yours will surely come my way. E o curta-metragem Vincent, que foi feito por ele, na verdade é uma homenagem ao Vincent Price, que foi um ator... Olha só. Então, Vincent Price foi um ator dos anos 60 e 70, fez bastante suspense, bastante terror, e o Tim, ele assistiu bastante coisa dele no cinema, foi um dos das inspirações dele. E, inclusive, o Vincent, ele participa desse curta-metragem, você imagina, o cara, assim, pouca idade, já praticamente estava ainda terminando a faculdade, e ele fez o curta-metragem com um cara que era ídolo dele, isso eu já achei... super foda, assim, porque não imaginando, assim, a situação em si, mas por ser o Vincent Price, um cara renomado, participar de um curta-metragem de um, praticamente de um Zé Mané na época, entendeu? Ele volta em alguns outros momentos da vida dele, né? O Edward de Mãos de Tesoura, o cara tava lá, né? Sim, ele é o pai do Eduardo. Exatamente. Eduardo. Do Eduardo. Do Dudu. Mas a pronúncia tá uma beleza. Nosso inglês tá afinadinho. É um povo tá. Muito bem, muito eloquente. Tá todo mundo na Jamaica aqui. Fica você com a sua eloquência. Eu tô com dificuldade de pronunciar essa palavra hoje, não sei se vocês perceberam. E o que que acontece? Pra quem não conhece o Vincent Price, acho que assim, a referência mais pop dele é aquela risada do final do clipe do Thriller. Quando ele fazia, quando ele atuava tal, ele fez essa participaçãozinha no Thriller. Eu acho que, pra quem não conhece, vai ser assim, o mais pop possível até então, porque eu não conhecia Vincent Price até fazer essa pesquisa. Eu ia falar exatamente isso agora, só sabia que ele era a risada do final do Thriller. Eu sabia assim, pelo nome é isso. Agora eu não sabia que ele era ator, nem tinha noção disso daí, né? Beleza. É que heresia, cara, mas a gente descobre que a gente coisa fazendo as pesquisas. Eu acho interessante isso, cara, porque na verdade, sinceramente, assim, quando eu propus o tema, eu gosto dos filmes, de alguns deles, né? E acabei descobrindo que alguns filmes do que eu gosto não foi roteiro do Tim Burton. Sim, ele a maioria, dirigiu. Na verdade. Ele somente dirigiu. Então eu vou dar um exemplo: Peixe Grande. Uhum. Peixe Grande, cara, é um puta de um filme. Eu gostei, eu achei um drama com uma comédia. Eu achei ele bem equilibrado, assim. Só que é baseado num livro do Daniel Wallace, que é do mesmo nome, Peixe Grande. Tá, mas vem cá, não vai desmerecer ele por causa disso. Alice no País das Maravilhas também não foi ele que escreveu. Exato. E ele reformulou tudo. Tipo, ele colocou a história num formato que você até então não tava acostumado a ver, né? Sim, não, tudo bem, mas o que que acontece? Ele, é claro, ele tem a visão dele como diretor, de fazer os takes de filmagem, de ter todo o figurino, de ter toda aquela ideia, inclusive... o trabalho dele com o Danny Elfman, que é o compositor que trabalha com ele direto, que na minha opinião de merda, eu acho que... que é assim, um dos compositores ali na mesma lista de Alan Silvestre e outros. Eu acho que Danny Elfman, eu até achei na internet uma puta, uma mega coletânea de várias trilhas sonoras que ele fez, e ele não só trabalhou com o Burton, mas o cara é foda, cara. O que eu mais gosto do Danny Elfman é o Oingo Boingo, cara. Que é isso, cara? Desculpa. A banda dele, pô, dos anos 80. Era tipo o Tears for Fears, tá ligado? Ah, Tears for Fears é bom, cara. Era nesse naipe. Pô, Oingo Boingo é sensacional, cara. Foi eles que fizeram a música tema do Simpsons, tá ligado? Ah, é? Pô, fica de dica, então. Caramba, mano. O Oingo Boingo é legal. Então. E, nossa, ele fez trilha sonora do Alien, cara. Renomados, eu até vou ver se eu acho depois pra escutar melhor isso daí. Na verdade, eu tava procurando trilha sonora do podcast e acabei achando bastante coisa dele em si, né? Ó, você não pode baixar porque o Sopa não deixa, hein? Ninguém precisa saber. Ninguém faz isso aqui nessa casa. Ninguém faz isso. Eu não recebi ninguém um livro. Ninguém mais faz isso. A gente respeita a opção. Claro, compra agora. Nós consumimos. Afinal de contas, eles podem, né, tirar nossa página do Facebook porque a gente falou isso, né? Então, cuidado aí, hein? Não, mas o que a gente tá falando? A gente tá falando que compra? O que mais que você quer que a gente faça? Onde pois você viu isso? Eu tenho todas as notas fiscais de tudo que eu já. Cara, entendeu? A gente somos pessoas. Eu tenho também, do Covabra. Na carteira, né? Retomando o assunto aqui, então. A gente tá se dispersando. A graça é essa, pô. A graça é essa, é. E aí depois ele fez um live action chamado Frank New, que, como o senhor Anderson já citou, vai ser um filme regravado agora em 2012. E eu confesso que, pelo curta-metragem, é um filme que eu vou querer assistir esse ano, cara. É um detalhe que talvez pode ser uma fonte não confiável, tá? Mas é que eu não conhecia, eu dei uma olhada e ele tava falando, era um blog, que foi por causa desse curta que ele dirigiu, que o pessoal da Disney começou a ficar insatisfeito com ele, tá ligado? Tipo, que é completamente fora. É completamente fora do padrão que eles oferecem. Disney e Tim Burton são coisas muito antagônicas. Sim. O cara faz um trabalho muito diferente do que a Disney propôs. Toda certeza. Só que daí, o que acontece? O cara começou a se destacar e falaram, vamos dar um desenho pro cara, vamos dar um trabalho pro cara. O cara vai estourar e vai levar o nome da Disney junto. Sabe? Sim, sim. Pô, essa era a ideia dos caras. Aí eles deram liberdade pro cara, ele fez uma história que não é bem o que você espera da Disney, né? Que é a história de um... Não é nada, Que tenta ressuscitar o cachorro que morreu, né? Aliás, uh-huh. ele ressuscita o cachorro que morreu. Ele ressuscita, ele consegue ressuscitar. É, e nessa. E que nem a Naira falou, tipo, o padrão dele é completamente diferente do que a gente espera. Então, tipo, é aí que foi uma coisa boa, porque ele se livrou da Disney, né? Porque se ele ficasse uh-huh. lá, iam começar a fodar ele, né? Sim, sim. É, na verdade, esse curta-metragem, o Frank Newey, foi o que levou ele pra trabalhar na Warner. Bem, né? E aí ele foi apresentado ao roteiro do Beetlejuice. Daylight come and me want go work all night. É, que pra mim é um dos melhores filmes, assim, meu, Sessão da Tarde total. Adoro. Não sei. É o único que eu gosto. Que vai ter o 2. Ah, bom. Não, se o Morcelli falasse. Não, meu... Beetlejuice é maneiro, é legal. Não. Beetlejuice... Eu só não gosto do Michael Keaton, mas beleza, passa. Ah, cara. Vai rolar um segundo aí, viu? Eu vi isso e tô com muito medo. Vai rolar. O Tim Burton tá negando. Ele negou numa entrevista recente. Ele falou mas é aquela coisa, né? Ele pode negar pra dar ibope, né? Mas é igual aquela história de sair do armário. O cara fala, não, eu não dou o rabo, não. E depois você descobre. Mas que comparação escatológica. É isso mesmo. Fala, mas não, até não querer mais. Aí. Eu não sei se a notícia aqui que o Anderson viu, talvez seja mais recente que a minha, mas até então o que eu tinha ouvido era que o roteiro já estava pronto, que foi aprovado pelo Tim Burton, não seria dirigido pelo Tim Burton, mas uma das exigências que foram feitas foi realmente a presença do Michael Keaton como Beetlejuice. Nossa senhora, parecida. E eu tenho certeza que o Michael Keaton vai voltar, tipo assim, todo caído, entendeu? Eu não sei como é que vai ficar isso daí. Ele já era caído. Do Michael Keaton, porque eu nunca mais vi a cara dele. Eu lembro da cara dele do Batman. Olha, o Tarantino tentou ressuscitar ele, mas não conseguiu. É que o Tarantino tem um dedo pra isso. Nem né? O Tarantino fez o Michael Keaton atuar direito, cara. É porque você vê que é um. O cara é ruim mesmo, não tem jeito. Beleza. Bom, só pra concluir do Frank Newey, né, pro pessoal também procurar na internet, você consegue achar aí, eu acho que é uma animação super legal, e é um live action, tem até, sabe quem faz o pai do menino, Anderson, não sei se você se tocou, Esqueceram de Mim, sabe o magrelão, o bobão? O barbudo. Nossa, eu lembro desse cara. Não, primeiro. Não, os primeiros, Esqueceram de Mim, quem faz o pai do menino no Frank Newey é... Um dos ladrões Esqueceram de Mim, só que ele tá sem barba, ele tá novão. Ele não tem nome, né? É, pois é. É o homem sem nome, é o Clint Eastwood. Exatamente. É, pois é. Bom, e aí é uma história de um menino que o cachorro dele acaba sofrendo um acidente, e depois de uma aula de biologia onde o professor dele mostra que mesmo após o corpo morto ele reage a impulsos elétricos, o menino fica pirado nessa ideia, e acaba lendo, procurando coisas do assunto, e ele acaba fazendo um experimento que ele consegue trazer o cachorro à vida. Eu achei bem cara, assim, do filme, sabe, antigo do Frankenstein? Sim, que ele bem acaba... essa linha, né? É bem essa linha, na verdade, o filme, o nome já fala isso, mas você percebe uma certa tendência do Tim Burton para esses tipos de filme que ressuscitam, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que ele tem muita influência de Frankenstein. Porque você vê assim... É mais que ele, o cara foi pois montado. É. Sim, o cara foi montado pelo maluco lá e tal. O Frank Newey fala disso. Você tem Noiva Cadáver também, que fala de ressuscitar, do mundo dos mortos. Você tem Beetlejuice também, que passa também por essa coisa dos mortos e pega tudo a mesma veia ali. Na né? verdade, eu acredito que praticamente tudo que ele fez, essa é a temática dele. depois a gente vai pro Batman. Que nojo. Pois é, estourou. É, eu vi assim que tipo, o Michael Keaton, pro papel, ele foi bem criticado. O pessoal não queria ele pro Batman. Não sei porque. Não sei se devido ao Beetlejuice ser antecessor. Cara, a questão é simples. No livro da produção dos dois primeiros Batmans, o Tim Burton, ele fez uma certa amizade com o Michael Keaton. E o Tim Burton é um diretor autoral. Ele gosta de fazer com que o ator dele vista aquela carapuça que ele tá desejando passar de mensagem no filme dele. Ele achou que o Michael Keaton seria o ator correto pra fazer isso. E na verdade não, sabe? Não, não mesmo. Na real ele é um diretor apegado, né? Porque sim. Só o Michael Keaton que tá errado. O Jack Nicholson também tá errado. Porque ele não é o Coringa. Ele é o Jack Nicholson pintado de branco. Tá? Não, mas todos os papéis, praticamente todos que ele faz, ele é simplesmente Jack Nicholson. Ah, mas eu gosto do Jack Nicholson, por exemplo, quando ele é maluco, mas sem parecer Jack Nicholson. Por exemplo, naquele. Esse filme que ele fez alguns anos atrás de toque lá, como é que chama? Ah, com o Morgan Freeman? Não. Que ele tinha toque, ele pulava as pedras da calçada. Como é que chamava essa merda? Não, o Melhor é Impossível? O Melhor é Impossível, né? Isso, exatamente. É o do cachorrinho, não. Isso é o do cachorrinho. Então, esse filme ele não é ele próprio, sabe? Fantástico, cara. Sim, até ele, eu posso estar falando uma besteira, mas acho que ele levou o Oscar de melhor ator. Sim, ganhou. Ele é melhor ator. Tá? Ganhou, né? Ganhou. Não, aí perfeito. Então, aí o que acontece, né? Nós temos a sacada do Jack Nicholson nesse filme, que ele fez aquela mega negociação pra ganhar a participação em cima de bilheteria. Isso. Né? Esse foi o filme assim que arrebentou, que teve uma produção de 35, 40 milhões de dólares e arrecadou 400 milhões de dólares. Então, assim, o salário do Jack Nicholson foi um dos melhores já bem pagos pelos estúdios de cinema. Sim. E, cara, o Jack Nicholson, pra mim, nesse ele foi ninja, porque ele sabia que essa porra ia estourar e ele falou, não, eu não quero uma coisa fixa, eu prefiro ganhar. Tem outro problema sério aí, mas aí eu já tô falando mais como fã de Batman, assim, que... O problema de pegar um cara que não é o Tim Burton pra fazer um filme do Batman é tipo assim, ah, esse cara é sinistro e maluco, então, vai fazer um filme do cara sinistro e maluco, vai ser perfeito, né? Que pode dar errado, né? E deu tudo errado. Deu tudo, cara. Na verdade, pra ser sincero... Ele nunca leu o Batman, né, cara? É isso que cagou a coisa toda. Ele não sabia o que ele tava fazendo. É, o pessoal misturou um pouco as coisas, mas também foi aquele negócio, né? Não é cabeça do Tim Burton, cara. Não foi o Tim Burton que, vamos dizer assim, cagou. Ele entrou na hora... Ele tem que lidar com o roteiro que deram na mão dele. Agora, até aí, o diretor, ele molda o roteiro conforme a mensagem que ele quer passar. Realmente o Tim Burton se apega muito nos nos atores que estão trabalhando com ele, cara, isso é fato. Se a pessoa não está atuando, ela está dublando a animação dele. Eu até acho que para ele deve ser mais fácil quando ele identifica um ator que curte o estilo dele, que sabe mais ou menos como interpretar, entendeu? Eu acho que é bem isso, até citando que no filme do Dudu foi a segunda participação da Winona Ryder, né, que ela fez primeiro o Beetlejuice e agora esse filme. E depois ela sumiu. Não sei o que aconteceu. Se perdeu o interesse. E até essa atuação dela tá bom. Agora no Alien, por favor, eu não quero não citar. É, mas não é só o Tim Burton que tem esse costume de se apegar a alguns atores, né? O Martin Scorsese faz bastante isso também. Ele pega um pra Cristo e pra sempre vai ser um ator. O Christopher Nolan tá fazendo isso bastante agora. É, mas eu acho que assim, do Tim Burton, cara, não tem como falar de Tim Burton sem falar de Johnny Depp e da esposa dele, que é a Helena Bonham Carter lá. Porra, não tem como falar de Tim Burton. É caprichada, não. Nossa, essa é. Cara, eu acho ela feia. Felipe, isso foi sarcasmo. É feia é pouco. Ah, foi sarcasmo? Não, tá todo mundo adorando. Ela é gata. Levanta a patinha aí. Ô, Marcelo, volta pra faculdade e faz aula de sarcasmo. Não, como que esse homem tá casado comigo há tanto tempo e não sabe que tá casado? Ai, cara. Puta, eu ainda não tenho um sinalzinho de ironia, sabe? Mas tem que levantar a patinha pra eu entender. A mulher dele é só a Divine, aquele traveco gordo de John Waters. Sabe? Tô ligado. É, estuprada por uma lagosta gigante lá e tá. É trash, hein, cara? Trash é, caralho. É legal, cara, porque no final a lagosta estupra ela, depois o exército americano vem e explode ela com uma bomba. É, cara, filmar. Bom, aí depois, em 1992, nós temos Batman Retorno. Eu gosto muito desse também. Aí foi, cara, aí eu caprichado mesmo. Não, eu, sinceramente, eu acho que aquele comecinho que mostra assim, Gotham, tipo, todo coberto de neve, e aquela cena que o bebê é colocado na cesta e fica toda aquela música do Danny Elfman de fundo, e fica mostrando todas aquelas estátuas mesmo como se fosse um cemitério, uma coisa meio louca. Eu acho que essa, eu não sei, Marcelo, você vai me criticar, tenho certeza, mas eu achei uma boa identidade pra Gotham City. Ah, não, a questão da fotografia da cidade eu também acho ótimo, mas é só isso, sabe? Não tem mais nada aí. E cara, o pinguim, velho, o pinguim minúsculo, o pinguim gigante é maior do que ele, sabe? Puta que pariu, cara. O cara fica com um pinguim no esgoto, não tem o menor sentido essa merda. Ai, gente. O pinguim chefe lá é maior que o Dendevito, velho. Ai, para de acabar com a minha infância, eu gosto desse filme. Ah, é um lixo isso aí. Um torpedo atrás, Marcelo. A mulher cai do prédio, ó, o gato morde, ela vira mulher gato. Esse é péssimo também. Não, tá. Aí os caras me botam o Christopher Walken, que é pra cagar mesmo, né? Do filme. Porra, cara. E Christopher Walken já tem cara de demônio, né? É, ele só é legal dançando naquele clipe do... Como é que chama? Do... Como é que cara, que clipe, cara? O que você tá desenterrando do Christopher Walken? Nunca vi ele dançando, cara. Excelente, cara. Pera aí. Não, agora eu vou achar essa merda. É do Fatboy Slim, tá ligado? Weapon of Choice. Eu vou ter que assistir isso, cara. Cara, é excelente. Parece ele dançando sozinho no apartamento. Cara, é de chorar de rir. Ah, ele fez clipe com a Madonna, cara. Quer mais o quê, velho? Madonna curtia ele no clipe ainda, velho. Mas esse Batman aí, eu ouvi falar que foi uma decepção foda. E que foi o que levou a Warner a colocar o Joel Schumacher. Eu chamo ele de Schumacher porque eu não sei falar isso daí. Eu acho que não, é isso aí mesmo. É Schumacher, né? É. Para os próximos filmes, que eu acho que aí cagou. Mas aí a gente vai deixar pro podcast de Batman, porque eu acho que aí vai dar polêmica, cara. O que eu mais odeio no Tim Burton, além dele ter feito essa merda toda com o Batman, é as ideias que ele teve de fazer um filme de Superman, cara. Olha, puta que pariu. Como assim, cara? Ideia pra isso? Quem dirigia a volta do Superman nos anos 90 era ele, só que a coisa tava tão lixo que a Warner enterrou o projeto. Caraca, meu. Deixa eu mandar uma fotinha pra vocês verem, vocês vão chorar. Claro que imagina. O Nicolas Cage, que é caprichado. O Nicolas Cage? É o Nicolas Cage de Super-Homem, exatamente. Você tá brincando com a minha cara. É o Nicolas Cage de Super-Homem dirigido pelo Tim Burton. Marcelo, isso é pecado, cara. Você sabe. Ah, peraí, deixa eu mandar aqui. Olha, tem o Nicolas Cage cabeludo vestido de Super-Homem, cara. Ah, não. Isso é montagem, cara, né? Não, é sério, pô. Ele tava no na parada, ó. Ah, gente, isso ultrapassa todos os limites do bom senso. Meu Deus, cara. Não, peraí. Vale a pena, galera. Bota no Google. Como é que você achou isso aqui? Avisa a galera, eles precisam ver isso aqui. Não, meu Deus, não. Ah, eu já falei bastante desse filme lá no site, cara. Isso já é assunto antigo. Caraca. Meu. Quer ver? Deixa eu mostrar como é que ia ser o visual do Super-Homem que o Tim Burton imaginou. Que é tio de fuder, cara. Ah, isso é uma blasfêmia. Aí, toma aí. Essa ia ser a roupa do Super-Homem. Peraí, vamos ver. Você tá de zoeira com a minha puta. Não, mas pera um pouco. E é ela brilhava, quer ver? Ó, se liga. Não, mas isso é foto recente, cara. Deixa eu dar uma olhada aí. Nossa, que isso? Pô? O cara vai participar do Tron agora, cara? É, era o que o Tim Burton imaginava que era Super-Homem, cara. Ah, cara, não. Não. Não. Tim Burton, por favor, o recado dos fãs. O filme chamava Superman Lives e ia sair em 98. Ah, cara, ainda bem que não, cara, saiu, pelo amor de Deus. Superman, então, whatever. Eu gosto do Superman. Eu odeio. Mas, cara, isso ia destruir completamente a reputação do Superman. Que dó do Nicolas Cage. Ah, apesar que ele tá fazendo tanto filme pro reto, que eu acho que ia dar na mesa. É, eu não teria dó dele, não. É. Não. Dó de mim, de assistir. Exatamente, eu concordo, que tá foda, você. Bom, aí depois do fiasco de Batman Return de 92, aí nós temos o Estranho Mundo de Jack em 93. Importante falar o seguinte, que quando o Tim Burton estava na Disney, na verdade o Estranho Mundo de Jack, ele é um poema que ele fez e que ele só concretizou em 93, através do stop motion, que ele já tinha essa técnica já desenvolvida. E que, por sinal, se você assistir o filme e ver os extras, eu acho muito foda o jeito que eles fazem a animação dos bonequinhos. Não sei se vocês já viram, mas a cabeça dele, do boneco, ele é oca, e ele tem como se fosse um mecanismo tipo de relógio mesmo. E dentro da orelha ou em cima do crânio, o cara coloca uma chavinha onde ele abre o olho, onde o personagem sorri, onde ele fica triste e tal. Então é complexo isso daí. Eu achei que, nossa, parabéns pros caras que conseguiram fazer esse tipo de sistema, que eu acho muito bom, cara. Alta tecnologia pra uma época que não tinha tanto, né? Tipo, tudo bem, 93 não faz tanto tempo, mas assim, o Estranho Mundo Jack foi o primeiro longa de stop motion, né? Foi a primeira ousadia de alguém a fazer um filme desse. Pra quem, como tu falou, pra quem não conhece Top Motion, vale a pena dar uma olhada, tem coisa muito legal. Eu hoje mesmo já me arrisquei a fazer umas coisas, dá muito trabalho. Dá. Muito trabalho. Cara, imagina. E assim, ó, pra vocês terem uma noção, hoje, a gente tá falando de 1993, né, agora a gente tá em 2012, esse ano o Brasil vai lançar o primeiro longa, né, em stop motion. Stop motion. Exatamente. 10 anos depois. Praticamente, entendeu? Pra uma empresa de São Paulo que tá alocada em Florianópolis. E diferente e ainda eu, agora que tu me falou, não sabia dessa informação. Eu acho que os caras tinham mais tecnologia que a gente hoje. Técnica que eles estão usando pra filmar, pra fazer os bonecos, né? Estão aproveitando da impressora 3D, que é a prototipagem rápida, né? E eles fazem milhares e milhares de feições e peças distintas pra montar, pra fazer cada quadro com feições diferentes. Eu acho, como tu diz, humilde opinião, eu acho que um boneco que pudesse mudar a face na mesma estrutura, eu acho que é muito mais prático do que o que a galera, cara, tá fazendo, mas hoje. Você vê bem essa técnica nos extras do Noiva Cadáver, cara. Uhum. Você vê assim a cabeça do bonequinho aberto, você vê ele colocando a chavinha. Sim. E ele vai virando e o sorriso vai aparecendo na cara do personagem. É, porque o cara conseguir fazer um sorriso que seja natural. Cara, todo mundo é... Porra, meu, o cara tem que entender primeiro de anatomia. Segundo de mecânica, o cara precisa saber como é que ele vai fazer o esquema pra puxar o rosto e fazer o bonequinho sorrir e ainda sair de uma forma natural, entendeu? Que não fica aquele sorriso, vou puxar também Tim Burton, aquele sorriso Jack Nicholson do filme do Batman, entendeu? Que já é um sorriso, assim, completamente artificial, entendeu? Só pra completar, o nosso primeiro long stop motion chama Minhocas, tá? Pra quem quiser dar uma olhada. Ah, mas você está fazendo realmente, Ederson? Achei que era um hobby, você está publicando isso? Não, calma, não sou eu. Eu só tô falando que ah, é empresa. Não, porra, eu já... Não, tu tá louco? Calma, eu não tô nesse naipe todo ainda, calma lá. Eu só tô falando que eu cheguei a falar com o pessoal da empresa, né, porque eu faço design industrial e a gente ia fazer uns esquemas com ele lá, acabou não dando certo. Então, acho que tá pra lançar esse ano, não lembro mais como é que tá as informações, mas é infantil, tá? E os caras tinham toda uma organização também, tipo, bem complexa pra conseguir guardar todo o aparato pros personagens e tal. Imagina, tem uma porrada de coisa, né? A gente, falando em brasileiro, a gente tá engatinhando ainda, mas é o começo. Acho que a gente tem muito que mostrar ainda nesse... Ah, sim. Mas eu acho que já é o primeiro passo, cara. Primeiro que é o seguinte, uma das coisas que o stop motion tende a ser suprimido é a facilidade das pessoas conseguirem fazer as coisas em 3D. Isso eu, exato, acho assim, devido a ter um monte de tecnologia, hoje você consegue baixar softwares comprar, que já dá. Não. Não, mas existe alguns plugins que você baixa que é gratuito, entendeu? Que a pessoa consegue já algumas animações mais simples, assim, entendeu? Então eu acho que o stop motion, eu acho que Tim Burton, mas um expoente, claro, desse tipo de estilo, ele acaba sendo suprimido por essa questão 3D. Hoje a pessoa tem um software na casa dela, ela faz lá, se reúne e tal. Então, e evita muito mais aquele trabalho de você. Mexe o bonequinho, filma. Mexe o bonequinho, filma. Entendeu? Esse filme, filme and click, né, que eles chamam, eu acho que é um trabalho do cão. Mas, meu, parabéns pra esse pessoal que tá fazendo stop motion no Brasil. Toda a força positiva pra que dê tudo certo com esse tipo de produção, porque eu acho que é muito foda. E quem consegue fazer bem, fica um trabalho muito, muito perfeito, muito natural, entendeu? Eu curto muito mais stop motion por essa, vamos dizer assim, por essa arte por trás, entendeu? É exatamente isso. Eu acho que você tem todo o design do personagem. O personagem não é qualquer personagem, cara. Você vê no making-off, tem 30, 40 centímetros de altura o bonequinho, entendeu? Pô, eu acho muito louco. Eu compraria de bom um bonequinho, assim, daquele lá, deixar de souvenir pra mim o resto da vida. Eu tô achando da hora ver o Christopher Walken dançando. Ô Marcelo, você vai sonhar com o Christopher Walken, hein, cara? Eu tão queria cuidado. Ser ele, cara. Nossa. Ele é feio do cão, meu. Pelo amor de Deus. Depois desse que ele estourou, né? Tipo, o Stream Jack é uma animação que ele é mais, que é mais conhecida dele, assim. Se a galera, alguém sabe de Tim Burton, acaba comentando desse longa. E assim, sim, ele não é só um diretor. Tipo, no caso, o Stream Jack, ele criou. Assim, ele criou, e tem um lado dele que muita gente não conhece, que é o lado artista plástico, que ele realmente chega a fazer certas coisas, entendeu? Tipo, no caso de Noiva Cadáver, que a gente vai falar mais pra frente, ele tava com a mão na massa. O Estranho Mundo de Jack, ele tava com a coisa lá dentro, com tipo, a coisa lá dentro ficou feio. A coisa lá dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O problema é de quem? Ele tava... empurrou a linguiça. Bom, ele botou a mão na massa e, inclusive, a datas eu não tenho, mas eles fizeram uma exposição em 2010, fizeram uma exposição dele no MoMA em Nova York. E, na verdade, não foi ele que fez. Foi alguém que solicitou pra fazer esse trabalho e entrou nos arquivos dele, entrou onde ele tinha os materiais guardados, e até numa entrevista com o Globo, Ele comenta que ele não acredita que, como ele tinha coisa guardada, que às vezes a galera, quando ia ver, foi ver a exposição dele, acha que ele é meio aquele tipo de criador obcecado que cria e guarda, arquiva, aquela, né, coisa. Mas ele falou que não, que ele é atrapalhado, tipo, ele vai criando, ele vai idealizando, e aquilo vai jogando pra algum canto, e a galera achou muita coisa interessante, sabe? Mas pelo atrapalhado cabelo dele... é perceptível, cara. É nítido. Só pelo cabelo dele já dá pra saber que ele é atrapalhado. Não consegue nem pentear o cabelo, cara, mano. Pelo amor de Deus. E daí, tipo, o pessoal achou até desenhos dele de quando ele tava na faculdade. Desenhos e nada a ver com trabalho, assim, sabe? Na exposição, sim, tem o boneco os bonequinhos do Noiva Cadáver, do Estranho Mundo de Jack, entre outras coisas que ele fez, sabe? É gigantesco mesmo. Aí tem rabiscos, tipo, cartas que ele escrevia com uma história, tipo, contando alguma coisa, uma ideia, alguma coisa do tipo. Assim, e é fantástico, assim, sabe? A quantidade de coisa que conseguiram pegar dele pra fazer essa exposição. Aí, até o Globo comentou sobre uma outra coisa que tava rolando na internet há um tempo atrás, e foi comparar ele com o Andy Warhol. É meio estranho a comparação, assim, a princípio, mas depois eles explicam, né, que... Assim, porque o Tim Burton não chupava pintos igual o Andy Warhol, né? Opa! A baixaria! Mas é verdade, pô! O cara tem um filme inteiro só disso, cacete! Eu não boto a mão no fogo por ninguém! Então vai saber o que já se passou na vida do Tim Burton. Então, é melhor a gente não comentar sobre isso. Mas eu falo o seguinte, assim como o Andy, ele conseguiu pegar uma coisa que, tipo, não é tão comum, transformar numa coisa pop, que é o fato dele falar sobre morte, né, e tal, de uma forma infantil, eu digo. Sei que tem outras pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas ele leva mais assim por uma fama infantil. Tipo, são desenhos, tem, geralmente tem alguma história de amor envolvida, ou tem no caso do Estranho Mundo de Jack, que é uma, ele quis fazer uma bondade e acabou estrepando com tudo, mas enfim, ele mistura essas coisas, assim como o Andy fazia com o trabalho dele, né? Ele aproveitava coisas que a galera já achava que era pop suficiente, que era tipo imagens da galera, e transformava aquilo, sabe? Aí ele até brinca, ele fala assim, por mais que vocês justifiquem e falem a respeito, eu não me vejo em absolutamente nada semelhante a ele, né? Ele dá aquela rasgação de seda básica, vai, né? Vai ter que lembrar também do chupador de pinta, hein? Vai saber que... Aí até complementando... Ah, como eu me divirto! Aí... Mas, Dessão, isso que você falou, cara, tá perfeito. Você quer complementar alguma coisa? Pode falar. Uma única coisa a mais, tipo, que perguntam pra ele do porquê que ele exalta tanto a morte, né? E ele responde curto e grosso, tipo, por pânico. Sabe, tipo... É mesmo? Sim, e... Cara, eu não tinha lido alguma coisa sobre isso. Uhum. Caraca. E daí ele comentou também que ele cresceu na Califórnia, né? E daí ele teve muita influência hispânica e tudo mais. E daí o cara perguntou, tá, alguma referência com o carnaval? Porque querendo ou não, ele tem uma... essa festividade, mesmo falando de uma coisa ruim, né? Ele falou assim que não, que ele vê o Brasil como uma coisa... ele vê o Brasil como outra... com outros olhos. Tipo, ele vê o Brasil como outras então, referências, como destino de viagem. Macacos, né? Macacos na praia. Exatamente. Na Amazônia, como todo mundo, lá de fora que só sabe que no Brasil só existe a Amazônia. Entendeu? Amazônia, mulheres de fora. É, exatamente. Peitos, bundas e Amazônia e macaquinhos. E caipirinha. Que bom que ele tem, né? E caipirinha. É, e bunda, leca bunda. Igual o Schwarzenegger falando naquele filme lá. Cara, ah, é trash pra caralho. Que a referência dele mesmo é mexicana. Tipo, o que se ele puder falar mas, alguma referência é do México. Você percebe bastante coisa assim, até no design dos personagens, que lembra bastante, né, aquela, como é que chama aquela festa lá? Festa de los Muertos, um negócio assim, a festa dos mortos, dia dos mortos, né? É, eu acho que tem bastante influência disso. Você percebe, né? Principalmente no Eva Cadáver, que tem aquela cena em que tem os esqueletos e tem o pessoal morto lá, que é quando ele acaba de chegar, que ele acaba casando, né, sem querer com a noiva lá. Sim. Ele mostra um pouco das caveiras e você vê pelo design assim que realmente tem um pouquinho puxado dessa parte. E né? Até a festividade que eles fazem no inferno, né? Que eles estão cantando e dançando, uma coisa meio. Sim. Eu acho que aí puxa bastante coisa dessa parte, bem sinalizada, viu, Anderson? Bem legal. Aí nós temos Ed Wood, de 1994, que fala da história dos piores diretores do mundo, né? Que isso, não fala assim dele. Não. É, mas é assim, cara. É fato, a história está aí para falar. Mas, cara, assim, é difícil chegar até o fim do filme dele, mas é tão tosqueira que dá a volta e fica bom, tá ligado? É, mas é a mesma coisa que você tem que assistir com olhos de tipo, é tosco. E é a mesma coisa de você assistir um terror trash que o cara tira a linguiça de dentro da pessoa, entendeu? Tinha um terror que eu achava muito legal, cara, que era o Officer Kabuki, man. Era um cara vestido de Kabuki no meio de Nova York, de policial, sabe? Nossa. Putz, cara, você assiste umas coisas meio trash, hein? Ah, eu adoro filme trash. Bom, falando aqui de 1996, a gente tem Marte Ataca. Ah, cara, esse é legal, cara, é engraçado. Esse é um filme engraçadíssimo, mas você parou pra pensar no elenco que esse filme tem? Não era pra imaginar que ele seria engraçadíssimo. Cara, olha, nós temos assim, Jack Nicholson no papel do presidente dos Estados Unidos, a Glenn Close como a primeira dama. Glenn Close é brilhar. É, Michael J. Fox, Natalie Portman e Danny DeVito e Jack Black. Ah, cara, Danny DeVito com o Tim Burton eu não me espanto, não. É, nem o Jack Nicholson, né? Agora, Michael J. Fox e Natalie Portman. Ah, tem o Pierce Brosnan. Tava começando. Mas e tinha também o Pierce Brosnan. Ah, é, ele já era 007 nessa época. Já. Cara de galanzão dele. É, né? O cara é inglês, né, velho? O cara é inglês, o cara é chique. É. Não, eu gosto dele, eu gosto do 007 dele, cara. Eu também acho legal. Eu acho legal, cara. Não sei. Ah, eu gosto, cara. Caralho. Depois a gente. Só desse. Ponto negativo pra Nayara. Não, não, depois que falou mal do Stanley Kubrick, foi uma merda. Tô vendo que a gente não vai se dar bem. Vai dar briga. Always. Então, mas o Marte Ataca. É, eu tenho essa percepção que foi um filme meio baseado naquele filme antigo de 70 e poucos, que é o Guerra dos Mundos Antigo. Porque ele é bem sim, esse negócio meio sofrão, uma zoada completa nele, né? E tipo assim, eu tava assistindo, porque, cara, esse é um filme que eu assisti quando eu era muito, muito moleque, então eu não lembrava direito. Em 96 eu tinha um pouco mais de 9 anos de idade. Então é um filme que, assim, eu não me recordo, mas eu lembro que eu achava legal, porque tem aquela cena em que não sei se você vai lembrar, Marcelo, mas que os ETs eles estão querendo matar aquela velha que tá com o fone. Eu não lembro. E cara, aí, eu lembro devagarinho. Tipo, essa cena eles estão com a puta de uma máquina atrás dela e ela tá virada assim com o fone de ouvido escutando a música, né? E aí chega o carinha pra salvar ela assim, e aí ela olha pra trás e o fone sai, e aí começa a tocar uma música clássica que ela ficava ouvindo em loop, e a música é tão irritante que estoura a cabeça dos ETs. Ah, é verdade. Cara, eu vou até colocar essa música porque é foda, cara. O filme é excelente. Os efeitos especiais desse filme, eu não sei, mas assim, eu achei bem, bem toscão. Que isso? Gente, que isso? É, alguém entra. Parecia que ele tava no helicóptero da Atena. Mar de Ataque, você tem algum comentário aí, senhor Marcelo? Você que curte essas coisas meio trash aí, mano? Ah, cara, é divertido, mas assim, acho que a graça dele tá em realmente surpreender com esse elenco, saca? Eu nem dou muita atenção tanto pra direção, mas mais pela escolha dos atores que estão envolvidos, né? numa comédia completamente maluca, né, cara? E cara, sinceramente, o filme ele foi um fiasco de bilheteria, foi, isso é fato. Foi. Foi. E cara, não sei como é que ele conseguiu, na boa, ele teve que tirar dinheiro do bolso dele pra pagar essa galera. Só pode. Não, não, ele. O pagamento é feito antes. O estúdio dá determinados milhões pra ele fazer e se não retornar isso daí é a vida. A galera tá, todo mundo paga. Todo mundo já recebeu achei que o seu. Só entrava no risco, não entra. Eu acho que eles devem ter algum tipo de participação na bilheteria. Não, não, não, não. Isso são raros os casos. Inclusive esse do Jack Nicholson com o Batman é uma exceção. Ah, é uma exceção muito bem, bem sucedida, sim, né? Vamos dizer assim. É, em 99 tem a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É, o que eu acho legal, assim, no legado do Tim Burton, é ele fazer todo o trabalho que ele faz uma homenagem de alguma forma ao que já foi feito de terror, seja trash, ou seja, o suspense sinistro ou o gênero horror, né? Uhum. Mas, particularmente, eu não gosto dos caminhos que ele toma. Esse é mais um filme que eu já não acho tão interessante. Eu preferiria ver a tosqueira original do que ver a visão dele. Mas é um filme, assim, que eu gostei, cara. Eu não sei, assim, sabe? Eu acho que você é um, até é um do filme... Tim Burton. Não, cara, não, não. Ah, também, cara, eu vou falar pra você, é um filme que eu assisti há muito tempo, em 99, sei lá, também se a minha opinião mudaria se eu assistisse de cabo a rabo hoje. A minha impressão que eu tenho, quando eu assisti na época, eu achei legal, cara. Achei, sei lá, eu acho que tem algumas cenas do filme bem marcantes. A primeira cena, que tá na. Que eles estão na estrada, assim, uhum. E aí o cocheiro lá, ele é decapitado e aparece um vulto, o cavalo sim, uhum. E aí o cara salta da carroça, ele vai no meio do milharal, ele encontra lá um espantalho com uma cabeça de abóbora, sim, sim. Que é bem a cara de Tim Burton, sabe? É verdade, e aí depois... o Tim Burton tem cara de abóbora, pode crer, com cabelo. Tem a cara até de Tim Burton mesmo, cara. Eu até achei que o jeito que ele colocou esse espantalho com a cabeça de abóbora, porque tem uma cena parecida com essa no começo do Estranho Mundo de Jack. Quando ele entra na cidade lá que ele vai fazer a apresentação pro dia do Halloween, ele tá vestido da mesma forma em que aparece esse espantalho na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, entendeu? Uhum. Então eu acho que ele meio que colocou. Mas uma das coisas que é importante citar no Cavaleiro Sem Cabeça é que quem faz é o Johnny Depp, óbvio. A Christina Ricci tá loira, completamente diferente. Uhum. Caramba. Quem faz também é o ator que faz o Palpatine de Star Wars. Caprichar, isso foi caprichado, cara. E o ator que fez o Dumbledore no Harry Potter, os últimos. Eu não assisto Harry Potter, eu não quero saber. Epa. Mas o cara tem uma atuação legal, cara. Harry Potter, não importa. Peraí. Você vai me falar que você também não gosta. Não, de jeito nenhum. Agora, a hora que eu falar o que eu não gosto realmente, vocês vão me odiar pra sempre. Não, então aproveita. Ah, eu não gosto de Tolkien, cara. Você não gosta de Tolkien? Não, cara. Não, cara, assim, olha, se eu falar dos livros, eu não gosto também. Tô falando dos livros. Os livros eu também acho extremamente maçante. É uma narrativa muito embromada, ele dá muita volta. Eu vou falar uma coisa seguinte, o pessoal paga muito pau pra Tolkien, mas o cara fuma uma erva foda. Não, ele foi imaginativo até onde ele poderia ir. Só que você tem que lembrar que ele não era um romancista, ele era um linguista. Então ele se preocupou com determinados detalhes que a narrativa não flui naturalmente, assim. Eu acho um saco, sabe? Não, ler os livros é um pouco sacal. Acordamos em alguma coisa, Marcele. Eu não assisti o terceiro filme até hoje. Sério? Não, os filmes são bons, os filmes eu gosto. Não, os filmes são tranquilos. Justamente por cortar muita cantoria é bom. Exatamente. É muito elfo cantando, eu acho que fica uma zona foda. Tudo bem que eu confesso que eu comecei pelo livro errado, mas... Como assim? Você começou pela metade? Pelo Silmarillion. Punk pra ler, né? Tem que começar pelo Hobbit, cara, aí que você pega... Então, mas hoje em dia eu não quero saber, não quero que se dane. Chega, né? Não, já deu a cota, tá ligado? Já deu, né? Relaxa que você tem ainda muito tempo pra ler. Medieval, hoje em dia, é só a Blind Guardian mesmo. Nossa, Blind Guardian, cara. Ai, cara, eu tô puxando CD esses dias aí, né? Na minha vibe. Tá comprando. Comprando. Cara, eu tô vendo que, dito e feito, a hora que a gente colocar isso no ar, já vai cair nossa página. Fica de boa. Quando se pode, a gente manda ver. Ó, baixa aí, scan mesmo. Tem ideia de dar banca, não. Cara, quem não baixou nada, que atire a primeira pedra, velho. Atire a primeira rosquinha, velho. Até o cara que fez o sopa, certeza que o cara baixa muito coisa. Certeza. Baixa pornografia todo dia. Não, certeza, pornografia japonesa é descarada. Aí, né? Credo. Bom, e aí a gente vai pular para um dos filmes polêmicos também, que é o Planeta dos Macacos de 2000. Cara, eu tava esperando essa oportunidade. Eu sabia. Eu sabia, cara, que ele ia adorar essa parte. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Marcelo e Anderson. Vai. Certeza que quem gostaria de falar sobre Planeta dos Macacos agora seria o nosso amigo Carlão. Sim, é verdade. Cara, ele me emprestou os quadrinhos com muitos dedos. Ele também me emprestou essa merda aí. Cara, mas os quadrinhos é bom, as HQs. Não, legal. Os filmes originais são bons. Acho que o terceiro ou o quarto são safados, mas o primeiro e o segundo são muito bons. Mas assim, eu não sei o que passou pela cabeça desse Planeta dos Macacos, porque assim, pô, cara, não tem palavras, sério. Não tem o que falar. Eu tenho, a merda. Olha, eu não gosto da temática macaco pra começar a história. Não, macacos são legais. Não, macacos não são legais. Macacos são armados. Ela lembra alguma coisa da juventude, né, Opa, opa. Como? Peraí. Que parte é essa da minha juventude que eu não lembro? Vamos atrás, esquisito que a gente tá falando de tiro. Ela tava de costa. Não, certeza que quando ela era criança, ela foi no zoológico, o macaco tá com merda na cara dela, não sei. Ô, louco. Eu não lembro. Certeza. Vira e mexe aparecia uns premiados no zoológico. Eu não ia visitar a jaula dos macacos, eu não gostava, filho. Não, eu gostava de zoar e falar, ó, você é um filho da puta, eu sou sua evolução, você vai ficar trancado aí, e aí... Como retribuição, ele tacava merda. É assim que é a vida. O mais legal de um macaco é o Dr. Gore, tá ligado? É, né? Cara. O Dr. Gore é excelente, cara. Ele me provou que macacos podem ser interessantes. Porque ele usa a peruca da Hebe, cara. É peruca da Hebe mesmo. E o macaco ajudante dele lá, o Caras, é igual o Cabi Peixoto. Se tu fizesse uma versão do Sai de Baixo, ele seria Cassandra, né? Exatamente, ele passa laque nos pelos de macaco dele. Cara, qual que foi a ideia dos caras fazerem o cabelo daquele jeito? Eu não consigo entender, na boa. Ah, japonês é isso aí mesmo, né, cara? Opa! É fralda e tapa na cara. Opa! Não vai ofender... Não vai ouvir isso. Cara, você assiste anime, é um querendo comer o outro. Putaria. Mas é uma putaria foda. Minha família não tem nenhum maluco. Ah, cara, depois que eu vi que tem um concurso de maior punheteiro de lá, eu desisto. Desisto da raça japonesa, desculpa. Tá. Tudo catador de arroz, né? Não vai ficar nada. E aí a gente parte pro peixe grande, que a gente já citou. Não, como assim? A gente descrachou o planeta dos macacos suficiente. É, ele descrachou, deixa... Marcele, vai. Pois é. Não, não é ele o motivo, cara. Não é ele o motivo de eu não gostar do Tim Burton, é só mais uma razão, entendeu? Ah, entendi. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Dos filmes mais novos, é o que menos teve cara de Tim Burton, cara. É. Porque assim, você não consegue ver nada que bate com o estilo dele, não, cara. Também, nada. Não, o filme, ele tem uma história complicada, porque ele passou por vários diretores antes. O Oliver Stone tentou pegar, o Chris Columbus, que é só uma beleza. O James Cameron, o Chris Columbus ia colocar o Eddie Murphy, certeza. Príncipe de Nova York e no... Puta que pariu. E o James Cameron, que ia ser o último, que também ia ser caprichadaço. Então a gente pode concluir que o Tim Burton já tava falido e pegou esse filme, é isso? Você quer dizer? Ah, cara, eu não sei se ele pode ter tentado salvar a produção. Provavelmente a Warner, a 20th Century Fox deve ter tentado salvar ele com o cara. Como o Tim Burton tinha um elenco razoável no filme, tinha o Paul Giamatti, tinha o Mark Wahlberg, o Tim Roth, que é uma galera mais interessante. Ele tenta reviver um pouco do clima do primeiro, e só que ele muda a história, né? Ele muda um pouco a história e muda o final completamente. Se pra mim no Iluminado funcionou mudar o final, nesse caso cagou. Puta, o final cagou, sentou em cima e... cagou, sentou em cima, girou e tacou pop, né? É isso mesmo. Colocou na meia e saiu virando, sabe? Nossa. Colocou em cima do ventilador, por exemplo. Mas eu acho que assim, uma das coisas que eu lembrei agora desse filme que me irrita bastante é aqueles macacos que pulam 5 metros de altura. O Dr. Gordon também pulava, pô. Não é que eles estão num planeta, numa era diferente, que a lei da física se aplica diferente também, né? Acabamos de detonar o planeta dos macacos. Eu tô vendo que o pessoal vai escutar isso e vai falar, pô, mas os caras só detonaram o Tim Burton. Não, a gente não detonou. Quem detonou foi o Marcelo. Não, Marcelo, você vai ficar como... É, eu vou ficar com a putinha do Tim Burton, você vai ficar como o quê? Minha carrasco é do Tim Burton. Contra. Certeza que quando você era criança, você subia pelo escorregador e descia pela escada, né? Não chegava tanto. Não tanto. Peixe Grande. Cara, pra mim entra pro hall. Eu tava conversando com a Nayara, que a gente tava reassistindo também. Entra pro mesmo. Aí pra frente eu desisti, eu já não assisti mais nada dele. Ah, mas Peixe Grande é tão bonito. Peixe Grande compensa assistir, é um filmaço. É um tubarão. Não, cara, Peixe Grande é muito bonito, a fotografia do filme é linda. Excelente. Cara, sem contar que é bem assim, um Forrest Gump sulista dos Estados Unidos. Conta a história do Edward Bloom, que é um grande contador de histórias. Cada coisa que ele conta, ele nunca conta de uma maneira. Nossa, que é isso? Passou um tornado aí, velho? Louco. Puta que pariu. Então, e o Peixe Grande aí conta a história do Edward Bloom, que ele é esse grande contador de histórias, e ele não sabe contar nada de uma maneira simples. E o filme inteiro se passa o filho dele querendo buscar a verdade sobre o pai. É legal porque as histórias, assim, são bem, assim, caricatas, entendeu? É um universo completamente único. E na verdade, depois que eu assisti o filme e eu fiquei sabendo que, na verdade, se baseia num livro, eu quero ler o livro, porque eu fiquei sabendo também que não para no Peixe Grande, é uma coleção de livros do Daniel Wallace. Inclusive, o autor, ele participa do filme como o professor que leciona pra esposa dele jovem no filme. Eu achei legal também essa. Quando tem essas participações de autor de livro, essas coisas, eu acho sempre legal, porque aí você acaba colocando o cara junto no roteiro e acaba trazendo uma fidelidade em relação ao livro, né? Eu não li o livro, mas cara, o livro deve ser muito, muito melhor. Mas a sua advogada número 4 leu e falou que é muito bom. Ah não, Silvio Santos não. Mas olha só. Olha aí. É um inferno o Silvio Santos na minha vida, não aguento mais. Eu nem vou desencarnar aqui, porque você já viu, eu vou terminar o podcast imitando o Silvio Santos. Nem vou, porque vai virar zoeira. Casa da mãe do ano. Peixe Grande, quer falar alguma coisa, Anderson? Não, cara. Não, sincero, eu ainda não vi esse filme. Olha aí. Nossa, Anderson, tem que assistir, cara. Tem que assistir, puta, perfeito. Pode é lindo o filme, cara. Fala, nossa. Olha. Lembra do Forrest Gump? Lembro. Contador de histórias, histórias fantásticas. Conheci vários, assim. Participou. É, eu também conheço vários, assim. É basicamente isso, Peixe Grande. Só que ele é um pouco mais poético. Não são histórias. Mas é um peixe grande que fala e conta história, é isso? Ele não, o peixe grande é só uma parte da história. Mas são várias historinhas que o como que é o nome do personagem? Edward Bloom. Que ele conta, ele costuma contar em qualquer evento familiar. E a gente faz então, isso. Então, o Tim Burton copiou o Forrest Gump, é isso? Não. Com um peixe. Não! Outro tubarão. Não, não é uma junção de tubarão com Forrest Gump. Lembra Forrest Gump. Ai, mas ele tá acabando com tudo. Cara, eu achei um filme lindo. Vou... Sua biba. O que aconteceu? É, velho, é um filme lindo. Ah, sua biba. Não, não, o filme é lindo mesmo, cara. É um filme que o final dele emociona, cara. Sério mesmo. Vou assistir. Ele começa, o filme ele começa o seguinte: ele começa contando uma das histórias da juventude dele. É, e aí quem faz o papel principal é o Ewan McGregor. É, como e, é que puta, ele chama? Ewan McGregor, tá, beleza. Por quê? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Falei errado? Não, é isso aí mesmo. Você chama ele de Van? Eu chamo ele de Vando. Vando McGregor. Você podia colocar Vando de trilha sonora, né? Nossa, podia, né? Vamos colocar agora aí, ó. Pronto, começou o Vando a tocar agora. Homenagem a ele. Sim, em resumo, cara, eu acho que assim, é difícil você colocar realmente em palavras o que. Porque assim, o filme, na verdade, eles são como se fossem diversos contos da história desse Edward Bloom, e o filme inteiro ele se passa assim, o filho ou a esposa dele, antes da morte do Edward Bloom, obter realmente quem foi ele, porque em toda a vida dele, como ele nasceu no Alabama, e o pessoal tem um pouco assim de mitos, de lendas que rodam o estado ali, ele acaba tornando isso como uma coisa da vida dele. Eles não sabem se ele foi uma péssima pessoa, e isso é um meio dele fugir da realidade. Eles não conhecem quem é o personagem em si, porque tudo que ele conta de uma maneira fantástica, entendeu? Sempre tem alguma coisa exagerada, sempre tem alguma coisa assim muito improvável de ter acontecido. E até o final do filme, o filho dele fica debatendo isso com ele a todo tempo, querendo obter informações, até que ele vai pesquisar as cidades por onde ele passou, conversar com as pessoas para saber mesmo quem foi o pai dele. E aí ele acaba descobrindo que nem tudo que o pai dele falava era realmente mentira, né? Que algumas coisas realmente tinham acontecido, alguns fatos que ele fez realmente deixou marcado na história. E, tipo, o filme é excelente, cara. Indico pra todo mundo. É um filme que recebeu alguns Oscars. Que é um puta filmaço, cara. Noiva Cadáver. Não, a gente falou brevemente de Noiva Cadáver, né? Nossa, é, o chefe do RH da empresa que eu trabalhava era igualzinho. Ai, que pessoa gentil. Aí você chamava ela na cara de Noiva Cadáver. Eu chamava, era um cara muito bravo. Tá brincando. É a vida, chamava... né, velho? Cara, eu não sei porque o Felipe tá se espantando, já que ele trabalhava com uma moça que chamava Raíssa, e ela era um pouco fofinha, e ele chamava ela de Roliça. Você chamava ela assim mesmo? É, a cara. Tá certinho. A pessoa tem que assumir a verdade, cara. Porra, meu, se o cara chegasse pra mim e falasse assim, roliço pra mim, eu ia falar super normal. Eu não chamo o Carlão, eu chamo de pau pequeno, é japonês? Pau pequeno! Então, Noiva Cadáver, uma stop motion de 2005, que realmente tá na mesma linha do Estranho Mundo de Jack. Também é dublado pelo Johnny Depp e pela esposa dele, claro, óbvio, né, como 90% das obras dele, mas é baseado num conto russo-judaico do século XIX e é ambientada na Inglaterra. E aí conta a história do Victor, se não me engano é esse o nome dele. É isso mesmo, né, conta a história do Victor, que como já era uma coisa meio normal naquela época, de casamento entre os capitalistas da cidade. E aí acontece uma ocasião que um padre fala que ele não está preparado para o casamento. E ele acaba ficando chateado, porque era uma coisa que a família dele queria. E ele acaba, assim, triste, ele sai da cidade. E ele acaba cometendo um equívoco, sem querer, ele acaba casando com essa noiva cadáver. Que acaba, assim, achando que eles estão realmente casados. E a história dela é que ela foi casada, mas ela foi assassinada. E o cara que assassinou ela levou todos os pertences, os bens, as joias dela. E aí o filme ele roda em torno disso, que ele quer se casar com a menina lá dos capitalistas, porque ele gostou muito dela, mas aí tá no pé dele a noiva, fica assombrando ele, vamos dizer assim, né? Mas eu achei uma animação muito legal, tem uns musicalzinhos bem legais também. Não sei se vocês gostam muito de musical, mas pra mim... Eu acho insuportável, cara. Eu não gosto de musical, mas no Noiva Cadáver eu achei que faz parte. Faz parte, foi interessante. Eu adoro musical. Cara, tem o dueto do piano, que é excelente o dueto do piano, que ele começa a tocar o piano, porque vê que ela tá. Sim, que a noiva mas tá então, é o que eu digo, nesse caso eu achei que casou muito bem, ficou legal no filme. Sim, entendeu? Mas é um filme que ele não tem tanto musical quanto o Estranho Mundo de Jack. Mundo de Jack, todas as coisas se passam como musicais. Isso. E esse, ele tem mais diálogo, ele tem poucas músicas, justamente porque é pra deixar uma coisa menos cansativa pra quem não gosta tanto de musical, né? Bem nessa. O único musical que eu gosto é da abertura do Indiana Jones 2. Ah, verdade! Lembra? Porra, mas é um espetáculo, cara. É legal. Verdade. É meio um cabaré, assim, né? Isso, é isso mesmo. Porra, essa cena é fenomenal, cara. Muito cara. Bom. Bom, em 2005 nós temos a Fantástica Fábrica de Chocolate, que na verdade eu acho que o Johnny Depp tá com uma cara bem de freak nesse filme. Mais freak do que isso possível, cara. Cara, ele tá muito freak, ele olha pras criancinhas de uma maneira assim, tipo, vocês são doces, eu vou te devorar agora. Mas eu fiquei com medo. Que é isso não, Pedro, porque... com certeza. Sério, pedofilia. Não, cara, mas é verdade, se você assistir, é a visão do Tim Burton, mas eu prefiro ainda a versão clássica. Não, eu prefiro a dele. É assustadora. Eu ele prefiro tem a do Tim Burton. Assustador. Eu prefiro também a do Tim Burton. Não, cara. Eu achei não. Que algumas coisas ficaram bem melhor colocadas, assim, tipo, em relação à história. E o Johnny Depp, com certeza, Pio, ele parece que realmente quer acabar com as crianças, sabe? Tipo, mas é a real, entendeu? É isso que vem o diferencial do Tim Burton, que vem da história dos desenhos. Que ele coloca um humor ácido, né? Tipo, que querendo ou não, ele tem uma coisa engraçada, assim. Tipo, e pra uma coisa cruel, né? Uma coisa ruim, que as crianças são destroçadas, né? A maioria delas. E até pro moleque que é escolhido, tipo, ele tem um método esquisito, uma forma esquisita de lidar com ele. É. Tipo, o moleque é todo doce e gentil, assim, por mais que ele goste de moleque e queira dar a fábrica pro moleque, a forma que ele trata ele é estranha. Não é de alguém que gosta, sei lá, é isso pelo menos que eu percebi. Acredito que, assim, por toda a história dele, do desentendimento que ele teve com o pai dele, por ter ficado tanto tempo sozinho, ele e os Umpa-Lumpas, ele tenha meio que desaprendido algumas coisas. Pois é, talvez seja essa a ideia de mostrar, né? Tipo... Essa parte do flashback que ele fica, tipo, olhando fixamente quando ele tá conversando e volta pra contar da infância dele. Eu acho que deu uma profundidade, sim, no personagem, muito mais do que o clássico. Só que eu acho que o clássico, ele tem um pouco mais de, vamos dizer assim... É que, assim, a ambientação que se passa esse filme do Tim Burton é completamente diferente da clássica. A clássica, ela é mais ingênua. E essa do Tim Burton, ela tem um fundinho de alguma coisa a mais que você... que é totalmente perceptível. De perversão. Sei lá, um ponto... de perversão. Sei lá, um ponto de esquizofrenia, entendeu? Sem contar que eu acho que ele, no Fantástica Fábrica de Chocolate, ele é sutil em algumas coisas que eu achei bem legal pra se perceber. Oh, Nayara, você que gostou do filme, você percebeu na casa do menino que ganha a fábrica, às vezes que aparece imagens dentro e quando aparece de fora, não sei se você notou, que tipo, a casa é muito maior do que realmente ela é. Tipo, ele faz uma brincadeira com tamanho e proporções, assim, sabe? Tipo, de uma forma. O telhado é muito mais caído que o normal. Bem proporcional, né? Aí tu entra dentro da casa, tipo, quando eles entram dentro da casa. Quando ele quebra, por exemplo, quando ele quebra o telhado, a casa tem uma dimensão, assim. Em outras oportunidades que mostram eles, por exemplo, jantando, que é uma família grande. São três idosos, se não me engano, o pai, a mãe e o menino. É. E depois vem pra jantar mais ele. Tipo, aí parece. Eles parecem que estão morando num salão. Aí ao mesmo tempo que eles que mostra aquela cena do salão, ele sai, tipo, e a casa é uma casa relativamente pequena de novo. Tipo, ele brinca com os negócios do tipo, não só na casa que eu notei, sabe? Mas a casa eu acho que é um exemplo mais. Eu acho que é bem assim, né? Eu não sei se isso foi proposital mesmo, eu não sei se você tem essa informação, Anderson, mas eu acho que é bem isso, né? Tipo, quem olha de fora vê uma coisa pequena, mas quem olha de dentro vê a grandeza que é a família. Exatamente, coisa mais exatamente. Estilo, foi, né? não sei se foi pra passar essa mensagem, a gente não pode falar, eu acho que só ele pode falar isso. Mas assim, que foi proposital ele deixar bem nítido essa jogada, porque algumas vezes ele fazia bem isso, de estar fora, depois dentro e depois voltar a sair pra você notar, sabe? Que tem alguma coisa ali. Talvez a visão de quem vê de fora, tipo, aquilo é um barraco, né? Quando você tá dentro, você tá vendo a família, não mais a casa, a madeira, a parede, o telhado, você tá vendo. Sim, ver além das aparências. Eu achei bem. Olha, Anderson, se ele não pensou fazer dessa forma, eu acho que a sua observação tá perfeita, viu? Eu achei muito legal. Tem mais de uma hora que ele faz umas jogadas dessa aqui, até com os Upalumpas, né? Que quando ele vai testar o aparelho de. Puta, desculpa, eu esqueci agora o nome daquele aparelho, que joga o ator pra dentro da história. Da televisão, né? Tipo, dentro dos canais de TV, né? A jogada de proporção que ele tem ali, que ele joga o Upalumpa um pouco mais pra longe, ele parece extremamente menor do que a pessoa que tá assistindo. Em todo filme ele coloca umas jogadas assim que fica bem. Que acabou chamando atenção, assim, sabe? Pô, legal, cara. Bem. Eu vou até assistir. Dá uma olhada aqui, você vai achar algumas coisas mais. Não vou dizer técnicas, assim, mas são detalhes que talvez ele queria passar mais alguma mensagem além do filme, sabe? Que eu achei bem legal. Cara, perfeito. Eu vou ter que assistir de novo pra poder ter essa visão sua aí, porque realmente, assim, eu assisti com uma visão que o Johnny Depp tava querendo matar as crianças ali, fuzilar elas. Entendeu? Sim, sei lá. Existe uma grande diferença entre a versão antiga. Que eu acho que até pela época necessitava de ser uma coisa um pouco mais ingênua. Uhum. E essa versão do Tim Burton, que é uma versão mais psicológica. Eu acho que é bem isso. Acho que vamos dividir dessa forma. A versão antiga é uma versão infantil e essa versão do Tim Burton é uma versão totalmente psicológica. Até porque na versão antiga ele não aprofunda no personagem do principal, né? Acho que ele nem fala disso. Foi o Tim Burton mesmo que acabou incluindo isso no roteiro porque ia dar uma profundidade pro personagem. Sim. Entendeu? Eu achei que isso ficou bom em relação ao antigo, mas eu prefiro o antigo porque ele tem, não sei se é uma coisa nostálgica que eu tô falando agora, mas ele passa um sentimento um pouco mais jovial. É mais inocente, sei lá, acredito que é isso. Mais inocente, mais ingênuo e tal. Sim, as duas versões eu considero legais, mas eu ainda prefiro a versão antiga, e a opiniões a parte, vamos dizer assim. Bom, agora a gente passa pra Sweeney Todd 2007. Sim. Cara, uma coisa que eu vou falar antes de começar a falar de Sweeney Todd. Sweeney Todd é um musical excelente. Só que eu vi muita gente reclamando que não gostou, porque achou que ia ser um filme de suspense, um filme de terror, que o Johnny Depp ia passar navalha no pescoço de todo mundo e que não ia ser nada cantado. Não, então eles são pessoas estúpidas pra começo de história. Perfeito, porque é justamente o que eu ia falar. Era um musical muito famoso da Broadway pra começo de história. A massa não sabe disso, pô. Ah, então não reclama. Então o cara não comenta no site de crítica que não, o cara achou. Não, mas peraí, a questão é como foi vendido, tá ligado? Mas deixa não. Botar um teaser lá do Johnny Depp pagando de maluco, sabendo que é o diretor maluco que tá fazendo, que você vai achar que é um filme maluco sinistro. Não, ponto final. É. Mas, cara, desde o começo, desde que começou a se falar do filme, já se sabia que era baseado... Não, não sabia, não. Eu não sabia. Ah, é que você não gosta de Tim Burton. Exatamente, não, eu não gosto não, mesmo. Não, mas assim... mas o filme, eu achei, assim, um filme bem... Um roteiro bem elaborado, cara. Conta a história de um... Do Benjamin Barker. E ele passou 15 anos fora de Londres. E porque o que, que aconteceu? Tinha um outro bar, eu não sei se é barbeiro na época, agora porra, faz tempo que eu assisti. Não, não era, o juiz. Que é quem faz é o Alan Rickman, que fez o Snape. Ah, esse cara é ótimo. Esse cara é muito bom, cara. Ele fez o Marvin no filme do Guia do Mochileiro das Galáxias. Puta, a voz dele é excelente, cara. Ele é o vilão do Duro de Matar. É mesmo, é verdade. É o 2? O primeiro. É o primeiro, o primeiro. É que faz aquela voz de alemão lá e tal. Ah, cara. Nossa, é verdade. É, mano. A gente precisa assistir de novo vários filmes, hein, cara. É, não, é filme que a gente assiste e não presta atenção. Depois que a gente conhece os atores, a gente tem que voltar. Então, é, mas é verdade, é bem isso mesmo. Às vezes você vai descobrindo algumas coisas, tem que ir voltando e assistindo pra ver a atuação do cara, analisar direito. É. Aí você começa a deixar de ver só por diversão e começa a prestar atenção em outras coisas. Sim, né? Sim. Bom, e aí esse juiz, ele acaba gostando da mulher do principal, do Benjamin, e ele acaba tramando para que ele seja incriminado falsamente e ele acaba passando 15 anos no exílio. Então a história do musical é que ele volta para Londres para se vingar dele. Só que ele volta assim, com outro nome, né? Ele acaba adotando um nome completamente diferente. Ele abre uma barbearia em cima da loja de tortas da senhora Lovett, que é a Helena Bonham Carter. Para variar. Para variar. Mas tem essa música da torta, eu acho muito legal, cara. Tipo, ela falando do jeito que ela faz a torta, dos ingredientes e tal, eu achei muito legal. A customer! Wait, what's your rush? What's your hurry? You gave me such a fright, I thought you was a ghost. All of a minute, can't you sit? Sit down, sit! All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a poison? Don't forgive me if me head's a little vague. What was that? But you think we had the plague? From the way that people keep avoiding? No, you don't. Heaven knows I try, sir. But there's no one comes and even to inhale. Right you are, sir, would you like a drop of ale? Mind you, I can hardly blame them. These are probably the worst crimes in London. Gostei pra caramba. E sem contar que o final dele é fodástico, cara. É um final que é... Tudo que tem que dar merda, ele dá, entendeu? Não poupa personagens. O Marcelo não gosta desse também, né? Não, eu já nem assisti, já... Ah, cara, ganha um dano. É bom, pra quem não gosta de musical, já não é uma boa pedida. Não, aí tem o Tim Burton, tem o Johnny Depp e chega, né? Aí, aí já não é passo reto na fileira, né? É, aí chega. Não, cara, mas eu gosto, particularmente, eu gosto muito de musical. E eu achei isso incrível. É, a história é boa, a temática é boa, é sombrio. A fotografia do filme também é muito bonita. Uhum. Tem até aquele ator, como é o nome? É Sasha? Ah, é o Borat. Borat. Ah, o Borat, pode crer. É, ele participa também com um personagem bem bacana, bem caricato. Essa música também é legal, que é o... É, ele chega lá e fala, I have sex with my sister. Não, mas o cara não é ruim, não. Ele é um... Ele canta bem também, por sinal. É mesmo? Caraca. Ele atua bem pra caramba, cara. Eu também não botava muita fé, olha, não. Olha. Mas ele atua bem. Inclusive tem uma cena que é o duelo de... Acaba chamando o Johnny Depp pra um duelo de como é que eu vou dizer? Não, de barbeiros, pra né? Pra ver quem tem um barbeiro mais rente. Mais liso, é. E, cara, eles ficam, assim, fazendo umas manobras, assim, com as navalhas, você fala, porra, não vai cortar o pescoço na cagada, vai dar merda isso daí, e tipo, é legal, cara, eu acho muito louco, essa parte aí é muito legal, é bem coreografado, assim, enquanto eles estão barbeando os loucos que se candidataram, é. I came from Kazakhstan. Cara, e você sabe que eu não sabia que era um ator mesmo, né? Eu achei que era verdade. Ô, louco, como assim, cara? Nossa! Tá. Sério, eu assisti a primeira vez e falei, puta, mano, que... É, mas eles venderam dessa forma, muita gente caiu. É, não, eles venderam dessa forma. Eu vi trailer e falei, e o trailer ele já é bem amador, né? Sim, já pra puxar, sim, tá, isso daí como se fosse realmente um ele jornalismo. Ele foi no David Letterman, ele foi como o Borat mesmo, tá ligado? Eu vi, cara, puta, é, fenomenal. Cara, ele é bom, cara. Pra fechar aqui, nós temos Alice no País das Maravilhas de 2010, já faz tudo isso. Já, cara, né? Bem. Tá tão velho. Nossa, tá bem que tá engraçado. Nossa, cara, mas tá passando muito rápido o tempo. Ah, normal, é isso aí mesmo. Eu, depois que meu cabelo caiu, eu falei, agora... agora fudeu, agora pode passar o tempo que quiser, é, né? Já cagando. Cara, eu achei o chapeleiro maluco desse filme muito louco. Johnny Depp ficou bem freak mesmo, eu achei que ficou legal, é, cara. É, porque ele não é, né? É. Porque é normal, né? Muito normal. É super normal. Exatamente. Mas uma coisa que eu achei, assim, que ficou... Eu não sei, claro, a intenção foi essa... Mas a cabeça da Rainha Vermelha que a Helena Bonham Carter faz fica gigante, cara. Eu não sei qual foi a ideia, na boa. Mas aí, ele adapta bem o original, não? Eu não assisti o original. Não, o livro. Não, eu assisti também. Eu não vi o desenho, não lembro, cara. Ah, ele bota totalmente, ele bota, tipo, a visão dele total, né? Tipo, ele muda muita coisa. Muda muita coisa, sim, a história acaba sendo a mesma. Mas ele bota muita coisa no meio, né? Ele acrescenta muito e modifica muita coisa, né? Tipo, o fato da cabeça dela ser tão grande foi uma puta de uma caricatura do que a galera tava acostumada de ver, né? Tipo, ele criou criaturas, né? Como ele gosta de fazer, né? Ele é cheio de criar personagens surreais, tipo, as caveiras e tudo mais. Aí ele foi fazer um filme e ele tinha que criar coisas... Ele criou coisas do tipo, entendeu? Foi o caso da Rainha. Mas falam assim que o Alice no País das Maravilhas, o livro, ele é bem, bem diferente da versão da Disney, claro, né? Ah, sim. Não, é uma viagem sem fim. O livro é uma viagem sem noção, cara. É, inclusive tem conotação engano, de drogas, de pedofilia, sexo e o caralho. Na verdade, a maioria era assim naquela época, né? Mas o Lewis Carroll, que ele tem o outro nome, esse não era o nome original, esse era um pseudônimo que ele usava. Ele era um pedófilo, depois descobriram algumas fotos de criança que ele tinha e tal. É, tem carinha dele ter visto a vizinha e feito o livro da Alice, né? Exatamente. E a filha da vizinha, né? Aí fez o... Ah, mas é assim, é um filme que eu não tenho parâmetro, porque eu só lembro da Disney, não é parâmetro pra analisar esse filme, tem que ler mesmo. Em si, o filme eu gostei, mas excesso de computação gráfica me irrita, cara. Ah, eu também. Eu acho que, assim, você fazer... É por isso que eu não gostei de 300, é por isso que eu não gosto de nada que o Jorge Lucas faz. Eita! É verdade mesmo, cara. A gente precisa fazer um filme Star Wars, cara. Não é, cara. Mas, assim, ó, você vai. Não, nem discorda de Steve, Felipe, assim, em certos momentos, mas no caso de 300, a intenção do cara era fazer uma coisa bem diferente mesmo, né? Tipo, ele quis apelar pra uma coisa, porque você pode ver que em alguns momentos parece que o cara tá falando que é desenho, assim. Ele tem todo um conceito por trás da história. Não, eu não digo nem da história, né? Assim, sabe? Eu falo assim, eu entendo o que você quer dizer e eu até concordo contigo. Tem horas que você vê umas coisas que você fala, puta, não tinha necessidade nenhuma de ter essa porra, tá ligado? É muito gratuito. Só que assim, ele extrapolou ali porque ele quis marcar a época, sabe? Ele quis mostrar que dá pra fazer um filme com uma técnica... Tipo, completamente diferente, tá ligado? Que nem ele brincou com o Rodrigo Santoro. Não pegou. Concordo contigo. Não. Eu acho que é o seguinte, ó. Eu acho que temos dois pontos de vista aí. Não sei se o Marcelo tá baseando a opinião dele no 300 HQ mesmo. Não, é um problema, porque eu tenho um problema muito sério com filmes que adaptam histórias reais e cagam, né, na coisa, sabe? Entendi. Porque não tem nada a ver Pérsia querer dominar o mundo, não tem nada a ver espartano ser democrata, sabe? Só uma maluquice. Isso é verdade. Comentários à parte, eu assim, o Alice, eu gostei do roteiro, eu gostei da história, acho que os personagens ficaram legais, mas o que me irrita é realmente excesso de computação gráfica. E assim, Star Wars Episódio 3, é de chorar. Mas aí tem uma diferença, cara. Sabe por quê? Porque assim, o episódio 3, a computação gráfica foi feita pra que seja mais perto do real. Agora, a computação gráfica do Alice, ele foi feito pra que parecesse fantasiado, entendeu? E assim, não colou, cara, não colou. Eu preferiria muito mais que ele adotasse um negócio um pouco mais realista e tal. Até, pô, beleza, você tem que assistir o filme como se você estivesse dentro do mundo. Você tem que entender que o mundo é louco assim mesmo e pirar nessa ideia. Mas, cara, eu não comprei a ideia. Eu acho que a ambientação ali faltou bastante coisa. Aquela cena final que tem o dragão, tal, tal, tal. Acho que ficou assim, um fundo verde foda. E realmente não me agradou, não, cara. Sério mesmo. Acho o excesso de CG, assim, a mesma coisa. Não no nível do Lanterna Verde, que aí, pelo amor de Deus, eu já fiz meus comentários aí. E, cara, Lanterna Verde é péssimo. Mas ele em 3D é legal. É, né? Em 3D ficou bacana. Em 3D mesmo, porque... Ah, mas é assim, cara, aquela cena do helicóptero que vira o carro... Não, a história é de chorar, tem uns conceitos de ideia, assim, que é de chorar, né, cara? É. Olha, dos filmes do Tim Burton, acho que o que eu menos gostei, tirando Planeta dos Macacos, é o Alice. Eu gostei, mas, sabe, não tem nada de especial... Eu acho que foi mais um apelo comercial do que uma ideia do Tim Burton mesmo, sabe? Porque não é a temática do Tim Burton, não tem muita essência. Não, é a temática perfeita pra ele. Pô, pedofilia, cara. Epa! Ai, cara, tá polêmica essa porra aqui, viu? Tá mais polêmica do que mamilo. Ai, cara, bom... Agora é o seguinte, eu deixei pro final porque eu acho que é muito fácil fazer um filme de Tim Burton. O Morcelli vai concordar comigo plenamente, a Nayara já tá fazendo cara de negação pra mim, mas eu acho que é fácil. É colocar o Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Tem uma fórmula, Tim Burton. Ele tem uma fórmula. Colocar um fundinho azul, filma e coloca uma máscara azul. E você tem que colocar a olheira e seu personagem tem que ser pálido. É, pronto, paga, véio, de sinistro, nas entrevistas você vai sem pentear o cabelo e tudo. Paga, paga de gótico e ele já é. Escuta Nightwish. Então, a gente tem que comentar também dos três que estão sendo lançados agora, né? Que tá pra vir agora em 2012. O Dark Shadows. Sim. O Abraham Lincoln Vampire Hunter. Isso. E o que a gente já comentou antes, né? Que é o Frank Wynne. Frank Wynne, ele tá com um visual bem bonito. Ele tá bem bonito, assim, eu digo graficamente. Tipo, você chegou a ver algum material dele já? Eu já vi. Ele tá. Ficou legal. Ele tá. Deu uma atualizada no. Vamos dizer assim, no gráfico das coisas que ele já fez, sabe? Tá uma coisa limpa, tá bacana. Eu achei bem legal, mas falando assim, ó, nem tô falando do filme. Falo mesmo do desenho ali, do gráfico, tá bem bonito. Sim. Vai ser a live action ou vai ser stop motion, alguma coisa assim? Aí tu me. Ah, stop motion. Se eu não me engano, é stop motion. Não tenho certeza disso, mas acho que é sim, cara. Porque eu achei que ia ficar tosco mesmo fazer um cão Frankenstein. Como ficou meio duvidoso o live action. Mas eu entendi da forma artística, vamos dizer assim, entendeu? É, porque, eu na verdade, só achei... Ele coloca uns parafusos no cachorro. Pois é, o cachorro é todo costurado e tal. Mas você sabe que, por mais que ele seja costurado, eu achei ele muito inocente pro Tim Burton. Uma coisa que eu achei curiosa, por isso que eu quero ver o filme. Porque assim, ele tá muito com cara de cachorrinho, tá ligado? Tipo, eu não sei o que ele vai aprontar no filme, tipo, qual que é a ideia dele pro personagem. Mas eu achei que pro personagem ele não tá um cachorro que morreu e voltou, ele tá um cachorro. Sabe outra coisa, que eu pensei agora aqui, que eu lembrei? O Tim Burton tem uma série de tendências em relação ao animal morto, né, cara? Tem. Aliás, tudo morto, né, cara? Tá tudo morto, mas se você lembrar do Noiva Cadáver, o Victor, quando ele tá lá na Terra dos Mortos, vamos chamar assim, né, porque não fala certo, mas vou falar de Terra dos Mortos, a noiva dá um presente pra ele e é o cachorro que morreu. É o cachorro dele, com certeza. É o cachorrinho dele. Sim. E o Frank Wynne também é isso, é a volta do cachorro do menino principal. Eu não sei se o Tim Burton teve um cachorro que ele gostou muito e o cachorro morreu e ele quer, sei lá, ele acaba... Ficou paranoico com isso. É, eu acho, cara, porque ele acaba... Dá pra você perceber uma tendência no início da Inter, não é preciso. Terra dos Mortos me lembrou de Grim Fandango. Vocês conhecem esse Grim jogo? Fandango, sim. Cara, seria um bom... Ficaria legal se Tim Burton fizesse uma adaptação. Ah, seria, não. Não, eu ficaria, Marcelo. Cara, ficaria Grim Fandango não, porque nenhum filme de jogo dá certo. É simples assim. Cara, mas Grim Fandango tem uma história de filme. Não tem problema, vai dar cagada, sempre dá cagada. Resident Evil também tem história de filme, olha que beleza. Ah, não, Resident Evil, é, bom. Ai, cara. O personagem do filme que a gente tá falando agora, ele parece o filho do Vitor. É, parece o Vitor mais novo, não sei se vocês conseguiram ver a imagem que eu postei. Que Vitor? O Vitor do Noiva Cadáver. É? Ele parece o filho do Vitor, tipo, parece o Vitor criança, tá ligado? Tipo, é isso que vocês estão falando aí, ele acaba linkando uma coisa com a outra. Que nem o Felipe falou, ah, tem um cachorro lá atrás que tá morto, tem um animalzinho, tipo, que é, lógico que é de propósito. Ah, o espantalho que você lembrou do outro filme, agora tu olha o personagem que vai fazer o filme novo dele, é o Vitor criança, por... Tem todo. Ele tem, com certeza ele puxa uma linha. É pra você olhar o desenho e, ver, e saber de quem é, tá ligado? Tipo, ele não é o primeiro. Cara, ele não vai ser o último. Se ele fizer essa junção aí, vai ficar 10, hein? Se ele contar a história do cachorro, do cachorrinho, quando ele morreu e tal, vai dar um até um bom elozinho entre o Noiva Cadáver e esse daí. É, eu não cara, sei, porque esse agora que tá pra lançar, ele tem uma temática mais atual, assim. Você vê no ambiente, é um quarto que tem pôster na parede, tem papel de parede, então eu acho que... Coisinha é mais coisa, moderna, né? É, uma não, coisa tão... mais moderna. Eles que tô lendo aqui agora... A história por demais conhecida, o jovem Victor Frankenstein ressuscitar seu cão Spark. Ou seja, não é à toa que é o Victor. Tipo, ele não, realmente quis fazer o Victor. Porra, cara, entendeu? Que ótimo. Não sabia disso daí. Puta, informação complementar perfeita, cara. Muito bom, cara, muito bom. Tem sua jogadinha de marketing aí também. É, claro, né? Pra quem curte quadrinhos, tem que acessar o seu site, tem que escutar o seu podcast também. Então, faça o endereço aí. MultiversoDC.com é um site exclusivamente sobre a DC Comics, quadrinhos, cinema e TV. Já tem 4 anos aí que o Multiverso tá vivo, tem um público bem forte hoje. Praticamente todo mundo que lê DC no Brasil passa por lá de alguma forma. E estamos com planos para crescimento, queremos dominar o mundo também. Pois é, todos queremos, né? E esperamos que no futuro estejamos no seu planejamento aí, né? Sim, sim, eu preciso de faxineiro. Ah, depois dessa eu vou dormir.